Olá, caros ouvintes, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Feito no Oito aqui na Rádio Antena Web. Que grande música, não é? Esta versão ao vivo de Eric Clapton, Wonderful Tonight, uma grande, grande, grande música. É desta brilhante forma que iniciamos este pequeno e singelo espaço radiofónico. Espaço radiofónico que hoje não vai falar sobre documentário, mas vai falar sobre uma coisa muito gira que se chama Músicas ou Sequências MIDI. Pois é. Ora, parece que estas sequências MIDI andam para aí a dar frutos. Sabem que eu de vez em quando dava assim umas coisas. Porque há alturas em que eu só andava para pesquisar sobre certas e determinadas coisas. Por exemplo, houve uma altura em que se andava para pesquisar por cilindros de cera. E para mim, gravações de 1920 já eram recentes. Já não serviam, tinham que ser gravações. Especialmente da década de 1890, ou quanto muito das duas primeiras décadas do século XX. Era muito difícil, claro, não encontrava quase nada de novo, mas encontrava umas coisas, não é? Mas passava horas a pesquisar sobre isso. Depois foi. O que era também? Era. Documentário. Não é documentários. Como é que se chama aquilo? Enfim, pronto. Discursos políticos, é isso. Discursos políticos. Discursos políticos, frases, sim, discursos marcantes, coisas sobre a Segunda Guerra Mundial. Pronto. Mais recentemente, deu-me para os MIDIs. Os MIDIs são umas coisinhas muito giras e, para quem não conhece, eu vou passar a explicar. Os MIDI são umas musiquinhas que geralmente se. Eu não sei se vocês já alguma vez se depararam com um daqueles CDs que havia antigamente. Que trazia, por exemplo, 500 jogos ou 350 jogos, não sei o quê. Trazia um bocadinho de tudo: jogos de cartas, jogos de corridas, enfim. E então, estes joguinhos geralmente tinham músicas associadas, que eram nem mais nem menos do que músicas MIDI. Porque a vantagem destas músicas MIDI é que eu facilmente consigo ter, por exemplo, eu posso muito bem ter 50 ou 60 músicas MIDI numa disquete, por exemplo. Porquê? Porque cada música ocupa. Não chega sequer a ocupar 100 capas. Há músicas que nem sequer 50 capas ocupam. Portanto, que andam ali à volta dos. Andam ali à volta dos 35, 40 capas, algumas. Algumas que, enfim, são mal feitas e que só ocupam 15 ou 20 capas. São feitas meio à pressa, não é? Mas há ali verdadeiras obras de arte. Meus caros, eu tenho andado aqui a observar umas coisas que. Sinceramente, há aqui algumas. Aqui há algumas sequências MIDI que têm sido tão bem, que foram tão bem feitas, foram feitas mesmo com gosto, nota-se. Ficou ali um trabalho impecável. Tenho descoberto aqui coisas interessantíssimas. Isto tudo para dizer o quê? Eu tomei uma decisão. O próximo Nota 7, do próximo sábado, do Canal 2, vai ser sobre músicas MIDI. É verdade. O próximo do Nota 7 de sábado vai ser então sobre músicas MIDI. Bom, antes de eu ir embora, quero só deixar-vos um convite, que é o de participarem neste gesto simbólico, deixar uma mensagem de Natal ou de Ano Novo, enfim, de boas festas, para os outros ouvintes. Só precisa de gravar uma mensagem com o seu nome, portanto, com a sua mensagem. Por exemplo, sei lá, eu sou. Não sei das quantas, sou ouvinte da web e eu vou a sua mensagem. Não pode ter mais do que 20 segundos, não. Portanto, terá então a duração de 20 segundos e depois passará aqui, na Rádio Antena Web. Ora entre as músicas, ora entre o. Ora nos blocos publicitários. E portanto, eu pronto, espero que. Espero não, conto com a sua colaboração. É uma forma muito simpática de todos desejarmos boas festas a todos. Pronto. As mensagens começarão a ser circuladas ou a entrar em circulação já a partir da próxima semana, a partir do próximo dia, ora 29. A partir do próximo dia 29 e enfim, já temos aqui algumas mensagens. Quero agradecer a todos pelas mensagens que já nos vão enviando. E pronto, espero que receba mais mensagens vossas. Quero receber, escrevam-nos para geral.radio.gmail.com. É precisamente por aí que devem enviar os vossos e-mails com os respectivos anexos. MP3, 128 capas. Se falam do telemóvel, se falam do microfone de estúdio, isso neste caso é irrelevante. O que é importante é que se perceba, onde é que se percebe, ou, aliás, que se perceba as vossas palavras. Enfim, pronto. Porque de facto o mais importante mesmo é passar a mensagem. Então é assim, ouvintes, que chegamos ao final de mais um Feito no 8. Já a seguir, não percam o Desporto Antena com o Nuno Miguel, e eu volto daqui a pouco. Hoje vou falar-lhe de alguém muito especial, Fernando Tordo. É verdade, o musical vai ser sobre Fernando Tordo, mas antes vamos ter então o Desporto Antena com o Nuno Miguel, e eu volto daqui a alguns instantes. Quanto ao Feito no 8, estarei de volta amanhã. Mas antes de ir embora, deixe-me dizer que vamos chegar com George Harrison e o tema Something, também ao vivo. É então assim que me despeço, um forte abraço e até amanhã. all I had to do was think of her.